Eu tenho em mente e sempre em frente. Nunca pra trás, mas vagabundo é incapaz de ter controle do que faz. Paz, todo mundo diz que quer pra si, hipócritas. Só quero energia pra consumir, não vou sumir. Os falsos vão surgir, quero ver assumir. Essa paz que o nego almeja, mas nem penso em dividir. Não espero nada de ninguém, somente o bem. Com um porém, alguns enganam que meus olhos veem. Que se foda, eu sigo zen. Culpado, tô sempre na atividade. Atrocidade na cidade, quer roubar tranquilidade. Mestres da trairagem, agem como miragem. Imagem vão de malandragem, então sou pra contar vantagem. São as provas de fogo, porém sou parte do jogo. Se aprende pouco, não tem volta pra dar o troco. O tempo voa, se tu fica à toa, atrasa, perde a boa. Confiar na tua pessoa, ainda que a derrota doa. Se querem me ver no chão, levanto só pra ser chato. Nem todos estende a mão, a menos que role um contrato. Intuições, tudo que eu levo comigo. Emoções, composições e orações, e meus amigos. Reflexões, raras são as exceções. Que não se prendem a ilusões, e aprendem por tais lições. Minhas visões, não me deixam dar passe falso. Meu caminho eu traço e sigo até se for de pé descalço. Reflexões, raras são as exceções. Que não se prendem a ilusões, e aprendem por tais lições. Minhas visões, não me deixam dar passe falso. Meu caminho eu traço e sigo até se for de pé descalço. Às vezes me sinto aflito comigo, conflito, reflito, digo meu dito. Perder calado eu repito, é melhor que ganhar no grito. Sem perigo, sem inimigo, sem delito, sem atrito, sem motivo, vai pro distrito. Quem dera, mas vagabundo nunca espera, não tolera e só considera quando fica velho. E quando a cobrança vem, eu vejo vários que se vão. Que tem cidadão que não tem o dom do perdão, então. Vê com quem tu se envolve, vê com quem tu se mete. Faça algo que preste, seja seu próprio mestre. A vida é um teste, pra ser aprovado tem que ser forte. Dá um corte no azar, se fugir o porte da sorte. Acorde, pense sempre nas consequências. Te condeno em procedências julgadas por aparências. Incoerências, jamais perca por desistências. Tem influências, mas não ignore suas essências. Sempre mantendo a plena disciplina. Só ando na surdina, já sumi na neblina. Descrevo situações, diversas ocasiões. E essas reflexões são minhas inspirações. Reflexões, raras são as exceções. Que não se prendem a ilusões, e aprendem por tais lições. Minhas visões, não me deixam dar passe falso. Meu caminho eu traço e sigo até se for de pé descalço. Reflexões, raras são as exceções. Que não se prendem a ilusões, e aprendem por tais lições. Minhas visões, não me deixam dar passe falso. Meu caminho eu traço e sigo até se for de pé descalço. Meu caminho eu sigo até de pé descalço. Intuições não me deixam dar passe falso. Minhas visões em forma de reflexões. Meu caminho eu sigo até de pé descalço. Intuições não me deixam dar passe falso. Minhas visões em forma de reflexões.